Um, dois, três, vai! André Cedês, o Moral de Ibicoara. Até que eu acho graça de ver você assim, viu, que quebrou a cara. Você que fugiu de mim agora tá chorando, querendo meu perdão, eu já te perdoei, mas não vou te devolver meu coração. Tá chorando à toa por causa de mim. Você me deu fora quando eu tava afim. Agora não adianta me ligar, porque eu tô na balada e não dá pra ouvir o telefone tocar. Já excluí o Facebook, excluí da minha vida. Hashtag excluído, eu já achei o meu caminho e você que tá perdida. Hashtag excluída, excluído Facebook, excluído da minha vida. Hashtag excluído, eu já achei o meu caminho e você que tá perdida. Hashtag excluída. É, Felipe, essa já rodou. Oh, Gabriel, essa daí é hashtag excluída, menino. Até que eu acho graça de ver você assim, viu, que quebrou a cara. Você que fugiu de mim, agora tá chorando, querendo meu perdão, eu já te perdoei, mas não vou te devolver meu coração. Tá chorando à toa por causa de mim. Você me deu fora quando eu tava afim. Agora não adianta me ligar, porque eu tô na balada e não dá pra ouvir o telefone tocar. Já excluí o Facebook, excluí da minha vida. Hashtag excluído, eu já achei o meu caminho e você que tá perdida. Hashtag excluído, excluí o Facebook, excluí da minha vida. Hashtag excluído, eu já achei o meu caminho e você que tá perdida. Hashtag excluído. Felipe do céu, essa já deu o que tinha que dar, rapaz. Essa pegou o bondinho, Gabriel. Hashtag já excluí o Facebook, excluí da minha vida. Hashtag excluído, eu já achei o meu caminho e você que tá perdida. Hashtag